Passagem por linha 210, sem indicação de fazer chegada com média 1, até nível 050. Acabou de utilizar o carro. Passeio completo à esquerda, proa 245, limitado pela área 280 do Velho Salvador. Liberou a pista direita, observe viatura fora para o estacionamento. Bono 620, autorizado a decolar. Pista 10. Vento 100 graus, 149. Proceiro 1097. Agora, 1260, secundário 288, bom voo. Vente. Oxalé 6314, autorizado a linha de manter, pista 10. Salvador, 120, décima 8. Controle Salvador, 108, boa, obrigado, 6314. Papa Romeu, 90 da Suíça, Torre Salvador. 314, Oxalé, decolou. Oxalé, 314, contato, contato, radar, se vai sair da bomba, vindo 340. Havia saída a mão para o 3406314. O Gol 620, contato da força de Recife, está cruzando a linha 100 na frente da Fulca, segunda 370. O Lavenda Suíça, torre 1 no 8, decimal 95, uma pousa. Final da menos hora. Isso, novembro das vezes. Quando tiver aproximação, aguarda a autorização do posto. Só virar a aproximação, aguarda a autorização do posto, de forma que a intenção é só ter uma metida na menos hora. Ciente. João 1, 2, 3, 2, 0, da Sander Polanco. Ciente. Agora, automatizando, está a 100 milhas para a posição Conde, registro radar encerrado, estamos agora a Aracaju, na frequência 2023. Intenção de prosseguir o setor norte, visual. Autorizado, seguir o setor norte. Flash, grato. Azul 4131, autorizado, a mesma vez, que são zero. Atacamos o Rio Sabotilo, autorizado, descida até 3.500 pés, abaixo a critério, sob coordenação, ajuste no 09. Boa tarde, 4131 azul.

69. voltando de avanço, eu queria saber a final dele. Azul 4 novamente. Para

Mike Guilherme, Mike Antônio, 00 grau, 139, autorizado decolar, pista 17. Afirmação, número 2 para pouso, general 1-0, 1-1. Afirmação, 0-1, 1-1, 8-9. dado decolar pista 17, vento 100 graus, 159. durante 1-1-0 graus, 1-4 nós, quem é da 1-0-1-1-1. Solo 166, solo 23, zero direito, solo 121, decimal 9, boa. Autorizado decolar, pistão 7, vento 1-0-0, grau 1-0-9. Lavando nas custas, livrando o eixo da Nizoro, visual para cima decolando. Gente, lavando nas custas, aguarde para girar base. Aguardando para girar base, lavando nas custas. A pista autorizada de gravar é presente para o sistema 7. Aguardando a autorização de voo. Virando base, aguardando a autorização na rua para a pista. Flight Level 1, da posição coral, passando para o céu para o sul. Para a barra do Augusto, estão com as condições de manter a 045 no seu avanço. Atlântico vê essa proa e confere na aproximação de Salvador. Tem condição de manter a 045? Vitoara 15, autorizado o ingresso, táxi via pista 1028 esquerda. E livre à direita na Delta, deixando o solo novamente, na frequência 121, décima loja. Solo 30, libere a direita, chame solo 121, décima 9, pode. Você está lindo, não lembra? Boa tarde. Ai, mentira. Pode voar na frente, pode ser miles, left back, na frente, pode levar o zero, este zero, carro, pode dirigir. Apatango Oscar, o voo que você encontrou. Apatango Oscar, voo que você encontrou antes do Flight Level 100. 100, Flight 1 o'clock, 11 miles, passing Oscar. Apatango Flight Level 080, West Bank, Flight 32. Estão com o Romeu, condição de curvar a esquerda, Alto do Golfo e Romeu Santos, dia 209. Em 1, 2, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 5, 1.